É, aqui é assim. Tem mano que dá perdido, tem mano que leva perdido. Fazer o quê? Periferia em cena, né, truta? A vizinhança é problema. Tem uma pá de gente na esquina, tem uma pá de mano, tem uma pá de mina. Tem também. Que estiga, cinta, liga, mini blusa, saia curta. Perna bumbum, busto, barriga de fora, ninguém se incomoda. Bem bolado. Bola gato, vai do proceder do 7-1 bem aplicado. Dado, dama, baralho, dominó, pimbolim, sinuca aí, quem é o melhor? Dona Foca condena, diz que não vale a pena. É contra jogatina, paga de santinha, fala mal da vida alheia. Só quando eu tenho certeza. É um disse que me disse. Morre aqui, nem comenta. Ela é mãe daquela mina que vive de rolê. Irmã daquele cara que ninguém quer se envolver. Ele tinha um som, tinha uma televisão. Tinha um Walkman, preguei bom. Olha o gambé, marido daquela mulher. É, o B.O. é que nela ele bota uma e fé. E o que ela bota nele? Vixe, eu nem te ligo. Vai pegar bandido, forja os irmãozinho. Aciona os loucos do outro lado pra colar. O barato tá mil grau, daquele jeito se pá vai rolar. Um churrasco no esquema. De segunda a segunda, a vizinhança é problema. Truta se desacredita, se liga na cena. Nossa vizinhança é problema. Se desacredita, se liga na cena. Nossa vizinhança é problema. Se desacredita, se liga na cena. Nossa vizinhança é problema. Se desacredita, se liga na cena. Nossa vizinhança é problema. Liga, liga os loucos, lá do outro lado. Liga os de cima, liga, liga os de baixo. Só chegado, só considerado. Só os envolvidos no corre lado a lado. A bola rola, na quadra rola a bola. Tem quem chuta a bola, quem no back dá uma bola. É um dois ou ladrão, é um dois ou flagrante. Tem ganso na mureta, ganhando lance. Carangas equipadas, som no talo. Só rap nacional, abracadabra nato. No jet o melhor, som sangue bom. Tá perdido nos gambé, Fórmula 1 dos ladrão. Toque gelado, chassi adulterado. Dublê perfeito, motor transformado. A moto tá correta, morre aqui, nem comenta. Motor de 99, num quadro de 80. Não tente entender, nem compreender. Aqui é assim, porque é assim que tem que ser. Tem que ter, proceder, pra sobreviver. Ser de correria, respeito é a senha. Afinal, quem é quem? Quem é do mal? Quem é do bem? Quem pergunta quer saber, quem sabe não quer responder. O padre quer grana pra ajudar a igreja. O macumbeiro quer grana pra tirar a zica. Truta se desacredita, se liga na cena. Nossa vizinhança é problema. Se desacredita, se liga na cena. Nossa vizinhança é problema. Se desacredita, se liga na cena. Nossa vizinhança é problema. Se desacredita, se liga na cena. Nossa vizinhança é problema. Deu B.O., deu mó B.O. Deram perdido no pó, responsa do menor. Nó, nem me liga, eu nem me envolvo nessas fitas. Por menos se perde a vida no dia a dia da periferia. Que é problema, ganha cena, como é o esquema. Tem pó com maisena, o verde se balena. De presa, mete a narina, cheira e vai que vai, vai. Descanse em barra. Troquei o conhaque pela ceva gelada. O dia me agrada, mas eu não deixo a madrugada. Desde pequeno, sou do sereno, da brisa. Enxergo na neblina, o frio não me intimida. Se firmou no partido, samba, rock, pode. Dante, o Nodo, tinha, a raiz aqui é forte. Sofre com os maus tempos, dietes da moda. Embalo que rebola, não cola na maloca. Coab da malandragem, morro do pipoco. Favela da cabreiragem, vila dos loucos. Junta tudo, que se resume em cinco sílabas. Periferia. Quem se identifica não é coincidência. Tem lenda, mas não é cinema. Treta que não vale a pena. Sem sair do tema, responsa é o nosso emblema. Mas a vizinhança aqui é problema. Truta se desacredita, se liga na cena. Nossa vizinhança é problema. Se desacredita, se liga na cena. Nossa vizinhança é problema. Se desacredita, se liga na cena. Nossa vizinhança é problema. Se desacredita, se liga na cena. Nossa vizinhança é problema. Thank you. Thank you.